estado. Aumenta a distância com o bolso estufado. Gramas de prata no dente, isso é um fato. Destrava esse skin de um negro importado. Luzes e flashes me deixando cego. Pensam que sabem tudo que eu quero. Carburando skunk de Prada, Milano. Vitória pros mano, é vencer o próprio ego. São sonhos e pesadelos, batendo de frente com os próprios medos. Na prática eu faço o que tem que ser feito. Duplicando o tempo eu me dou por inteiro. Tipo trofando num hotel no centro. Lo-fi bombeck é quando eu me concentro. Tô na disciplina, sei que o mundo gira. Uma hora chega e esse é o momento. Pensas e pensas eu digo amém. Tento com os mano e não fico bem. Agora é sem crise o jeito que nós vive. Pra mudar o jogo do tipo nós quer, nós tem, nós quer, nós tem. Yeah, escolhe o que tu quer, quem tá agora é nós. Yeah, esses caras só querem tá perto. Desce o vidro dessa SUV. Ligações vindas de outro DDD. Solta o dot que aí nós brota no piquete. Sempre ainda pagam pra ver. Armas são madeira tipo Cartier. Meus negos tão pronto pro que acontecer. Sinto na energia, tudo a minha volta. De um jeito ou de outro vão me ver crescer. Faço grana, mas nem dinheiro sujo. Chega essa mina num carro de luxo. Se nós me mostrar o tempo é professor. Com os puxos no puro atrai o que procura. Faço grana, mas nem dinheiro sujo. Chega essa mina no carro de luxo. Se nós me mostrar o tempo é professor. Com os puxos no puro atrai o que procura. Linha aqui igual deserto, vindo nada, tô conquistando tudo. Várias locas se incomoda demais. Ouro no dente, moletom e sobretudo fumando esse gas. Leva no estúdio, essa baby me liga. Pensa que me engano, não colo com grupo. Já vi de tudo, armadilha tá tendo. Não caio, eu me iludo, por isso eu não paro. Me chame Julius, dobrando as horas pra fazer mais barulho. Melhora pra firme, é só questão de tempo. Meus mano não corre sempre, tem bagulho. Faço grana, mas não é dinheiro sujo. Chega essa mina no carro de luxo. Se nós mostrar o tempo é professor. Com os puxos no puro, atrai o que procura. Faço grana, mas não é dinheiro sujo. Chega essa mina no carro de luz. Se nós me mostrar o tempo é professor. Com os puxos no puro, atrai o que procuro.